herança das antigas, você pode perceber. Ratatatá, não queira se envolver. De cão para trás, universo quadriculado. Dia após dia, vendo o sol nascer quadrado. É tipo anjo do mal, é tipo anjo do bem. Onde a força do capeta, véi, te leva pro além. Se pana captura pra poder te jogar. E quando é a força de Deus, pode te ajudar. Se é que me entende, a consequência da falha. Pra cair no chão e tomar butinadas na cara. Se olhe no espelho, com o rosto inchado. Ou vá apanhar um ferro, que há muito tava querendo. Fazer sua vingança, continuar se fudendo. Cada lugar desse jeito, quebrada é quebrada. O ferro é poderoso, mas a faca também mata. De emboscada, véi, te pega pelas costas. Mas você não se importa, um verdadeiro idiota. Com um bagulho na mão, vai acender mais um. Fruto da favela é só mais um rapaz comum. De quebrada e tal, colono com jornal. Um corpo endurecido simplesmente é natural. Pra quem marca você sabe o pagamento é fatal. Vivendo no inferno, mais um cara vacilão. Viciado na droga, fique esperto meu irmão. Cê ter como parar, me peça para te ajudar. Cemitério da saudade, quantos vão morar? Muita desunião, só treta e só desordem. Um ferro orgulhoso, essa é sua vitória. Que quem fala é o dois, não caia em discórdia. Sempre firme e consciente, não fedido como bosta. Encontra a resposta, usa a inteligência. Saber o que é bom para a sua sobrevivência. Então vai entender, não vai precisar correr. Quando o bicho pegar, só vai ver acontecer. Se correr, o bicho pega. Pá, pá, é véi. Não tem como escapar. Quando o bicho pega, não tem como escapar. Uou, quando o bicho pega, mais um que vai sobrar. Quando o bicho pega, não tem como escapar. Uou, vacilou, deu brecha, pipoco vai rolar. Só treta, destruição por todos os lados. Periferia, taquaril, quantos já foram jogados? Em toda a quebrada, véi, em todo lugar. Prepare pra sobreviver, do mal se distanciar. Difícil prosseguir, mas muitos vivem assim. Agora reze e peça a Deus para não se distrair. Quando o bicho pegar, quando alguém chegar e pá, seu corpo cair, seus olhos se fecharem, coração parar e seus amigos te vingarem. Sem falha no reflexo, no seu proceder, tipo faroeste nessa porra, pode crer. Quem fala em tranquilidade quando fica embaçado, sai quebrando o cara, fecha a porta do barraco. De bico na janela, veja como os caras são. Juntando um dinheiro, amanhã tô de oitão. 3, 2, PT, 380. Se dá pra derrubar, tá limpo sem problema. Amigos, inimigos, desentendimento, arruma confusão. Apanhar um ferro é só um tempo de quem tem tudo a perder. Para pensar, pra quem acha que não tem, já tá na cinta, pá. Comece a matar, junta seus panos de bunda para nunca mais voltar. Sem pagar um pau, véi, ninguém aqui é santo. Estamos sujeitos a tudo, a cabreiragem é constante. Pra quem se esquece de tudo e manda se fuder, sente a força do diabo, só pensa em matar, não pensa em morrer. Cava sua própria cova, agora é só milagre. E não corpo fechado, Superman peito de aço. Enquanto muitos querem a paz, mudar o seu destino, você quer no seu corpo rotulado perigo, dentro de um caixão, homofando em um presídio. Mudar essa rotina, cara, chega dessa vida. Sabemos, tá ligado, não é da noite pro dia. É foda, é bem difícil de encontrar uma saída. Sem arma engatilhada, terror com aliado. Quando a corda arrebenta, tá sozinho, encurralado. Um cara inteirado, com a mente capacitada. É mais que um baseado, que uma rajada de bala. Com etiqueta, os panos de marca não se compara. Nem comer muita menos, chegar no bote, encher a cara. O que manda é consciência, você tá ligado. Fazer a sua parte, respeitar quem tá do lado. Ah, então vai entender, não vai precisar correr. E quando o bicho pegar, só vai ver acontecer. Se correr, o bicho pega. Pá, pá, é véi, não tem como escapar. Quando o bicho pega, não tem como escapar. pouco vai.